Quando saio do meu roçado, eu vou puxar madeira. E quem faz a venda é o Chico lá da beira. Quando estou aborrecido, eu e o parceiro Mané pegamos a canoinha pra pescar tucunaré. O rio que nós pescamos é da rainha do mar. Se nós perder sentimentos, ficaremos com Iemanjá. É Iemanjá, olê, é a rainha do mar. Olá. Se nós perder os sentimentos, ficaremos com Iemanjá. É Iemanjá, olê, é a rainha do mar. Olá. Se nós perder os sentimentos, ficaremos com Iemanjá. Olê, olá. Quando saio do meu roçado, eu vou puxar madeira. E quem faz a venda é o Chico lá da beira. Quando estou aborrecido, eu e o parceiro Mané pegamos a canoinha pra pescar tucunaré. O rio que nós pescamos é da rainha do mar. Se nós perder os sentimentos, ficaremos com Iemanjá. É Iemanjá, olê, é rainha do mar. Olá. Se nós perder sentimentos, ficaremos com Iemanjá. É Iemanjá, olê, é rainha do mar. Olá. Se nós perder sentimentos, ficaremos com Iemanjá.